Isso aí, acho que tem tudo a ver com a aula que a gente fez na sexta passada, e a qualquer momento que vocês tiverem outra ideia, vocês me interrompam aí. Acho que isso tem tudo a ver com a aula que a gente teve na sexta passada, quando a gente olhou ali, sobretudo o Triângulo de Matos, a inteligência por trás do Triângulo de Matos, em que ele nos o Triângulo de Governo, ou seja, para você governar, você não pode tudo, você pode algumas coisas. E você pode outras coisas se você for capaz de combinar com as pessoas da sua organização, que estão dentro da sua organização, que são da sua equipe, com as pessoas do seu governo, que são de outras equipes, mas que podem se alinhar no seu planejamento, e eventualmente se você consegue alinhar a ideia, os objetivos, as expectativas, o entusiasmo de outros grupos, de outras organizações, de outros atores que não fazem parte da sua equipe e nem mesmo da sua organização. Acho que isso combina um pouco com o que o Matos disse. Acho que isso ajuda a esclarecer essa noção situacional. Eu quero fazer uma travessia, mas o mar. Eu quero fazer uma pescaria, mas o mar não está para peixe. Vocês já viram essa expressão: o mar não está para peixe. Não adianta eu querer pescar se o mar não está para peixe. Eu tenho que esperar uma situação ideal para tomar aquela decisão e tomar aquela iniciativa, né? Desencadear aquela iniciativa. Eu tenho que olhar a situação. Se o mar está muito revolto ou se o búfalo é muito pesado, não vai ser o meu barquinho que vai atravessar. Eu vou ter que pedir ajuda para alguém. No mar, isso é muito comum, né? A famosa camaradagem entre os marinheiros, ou seja, quando tem algum barco em dificuldade, o outro tem que ajudar, porque em algum momento você vai sofrer uma situação parecida também. Então, quando eu não tenho recursos, ou quando eu atravesso uma crise, eu preciso de aliados. Planejamento estratégico é o tempo inteiro isso. Eu preciso de aliados. Eu preciso transformar adversários em aliados, porque aí eu vou gastar menos recursos. Ah, eu posso brigar com esse adversário. Posso brigar, mas o ideal não é isso. Mesmo os grandes generais, os antigos generais, diziam que bom general é aquele que consegue convencer o adversário que não vale a pena ele travar uma batalha, que vai ser uma carnificina total, geral, principalmente para o próprio adversário. Então você pactua com ele uma outra solução. Então, no triângulo de governo que a gente viu na aula passada, o triângulo de governo é uma tríade, é um tripé composto ali pelo projeto, pelo objetivo, pelo propósito, o que que a minha organização faz, qual é a missão dela e quais são os objetivos aos quais ela se dispõe, se predispõe a realizar. Qual é a minha capacidade de cumprir esses objetivos? A missão é grande e os problemas são grandes, e a minha capacidade dentro da missão que eu projetei, ela é sempre pequena, ela é sempre menor. A nossa capacidade é sempre menor do que o tamanho do problema que a gente tem na mão. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa estender a nossa. Não é a nossa governança. A nossa governança está dentro da nossa capacidade. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar em governança, mas a nossa governança está na nossa capacidade. Governança é aquilo que eu consigo fazer, porque eu tenho competência para fazer, competência no sentido constitucional mesmo. Eu tenho poder de decisão sobre aquela área de políticas públicas. Então eu tenho competência. Compete a mim tomar aquelas decisões, algumas delas, não todas. Né? A gente está numa república, você tem legislativo, você tem judiciário. A gente está numa federação, tem governos estaduais e municipais. O próprio desenho nos interessa que algumas coisas não fiquem sob a nossa governança, sejam delegadas aí descentralizadas para estados e municípios, dependendo da política. Então não é um modelo centralizado em que a gente faz tudo, até porque também a gente não tem capilaridade suficiente para fazer tudo. Então, capacidade está no âmbito da nossa governança. Governabilidade é, e a ampliação da governabilidade é aquela ideia de que eu preciso arranjar aliados, eu preciso conseguir o apoio de pessoas que têm o poder de iniciativa, têm a competência, sobre determinadas questões que estão fora da minha governança. Estão na governança de outros órgãos, de outros poderes, e aí eu preciso me aliar a eles para isso. E é daí que eu vou, nesse triângulo, é aí que a gente entende aquele joguinho das cordas também, que alguém puxa uma corda para um lado, outro puxa a corda para outro, e um terceiro puxa uma corda para outro lado também. Ou seja, para eu ter um triângulo equilátero e conseguir puxar essa cordinha para o meu lado, eu preciso alinhar os meus propósitos com os propósitos de outros atores de outras organizações também. Por isso estratégico, por isso estratégico. A grande diferença do estratégico para o tático e para o operacional, tem várias formas da gente pensar isso, mas o que a gente normalmente vê é uma grande confusão, uma grande falta de clareza sobre isso. E não é à toa, tem a ver com essa, com qual é a pegada, qual é o pontapé inicial que a gente dá na nossa concepção de estratégia, o que a gente entende por estratégia, né? Que foi objeto da aula passada. Ou seja, o estratégico é aquilo que tem a ver com os objetivos de longo prazo, com aquilo que eu projetei no longo prazo. E aquilo que diz respeito a encarar, superar um grande problema. Um grande problema. Para superar um grande problema, eu cuido de uma parte do problema. A outra parte está fora da minha governança, mas eu quero trazer para a minha governabilidade. Vou só deixar essa tela aqui para o caso de alguém bater na porta e eu não tá olhando. Então, para eu cumprir essas atribuições aí e chegar a solução de grandes problemas, eu preciso atuar na minha área, né? E fazer aquilo que eu posso fazer, mas contar com a ajuda de outros órgãos, de outros atores, para estarem aliados no meu planejamento. E eu vou ter um ciclo de execução dessa política para colher resultados, para colher impactos no longo prazo. No curto prazo eu vou colher produtos, no médio prazo eu vou colher resultados. Isso é o estratégico. Eu diria, estratégico é tudo aquilo que eu faço olhando outros atores, inclusive aliados, que podem ser aliados em potencial, e adversários, atores que vão ser adversários. Isso é estratégico, isso é estratégico. O que é o tático? O tático é aquilo que está sob a minha governança, sob a minha governança. O tático é aquilo que eu posso treinar, é aquilo que eu posso treinar. E o operacional? O que é o operacional? O operacional é aquilo que eu vou fazer, e é aquilo que eu, na prática, realizo. O planejamento, ele só se efetiva no operacional. No operacional. O operacional, ele não é a estratégia, mas ele faz parte do estratégico. Se o operacional não cumpre aquilo que é estratégico, eu estou fazendo alguma coisa que está me desviando dos meus objetivos de longo prazo e talvez, inclusive, do propósito da minha organização. Se alguma operação não é estratégica, eu deveria pensar por que que eu estou fazendo essa operação. No futebol, o que que é a estratégia? A estratégia é a seguinte: meu time A vai jogar contra o time B, né? O time X vai jogar contra o time Y, qual que é a minha estratégia? O técnico vai estudar, o técnico conhece o seu time, primeiro pressuposto da estratégia, você conhecer o seu próprio time, saber como é que, o que que você pode extrair de melhor do seu time, quais são as principais jogadas que você pode estruturar com o seu time, isso faz parte da estratégia, e olhar o time adversário. Dependendo dos pontos fortes do time adversário, da maneira como o time adversário gosta de jogar, você vai montar uma estratégia para derrotar esse time adversário, olhando a maneira como o time adversário gosta de jogar e tentando anular as principais jogadas e os principais jogadores. Como é que você vai fazer isso? Organizando uma tática. Você vai dispor o seu time em campo de uma maneira eventualmente diferente. Talvez até você troque um jogador ou você vai passar instruções para determinados jogadores para ele conseguir anular as jogadas adversárias e ficar esperto em relação aos pontos fortes do time adversário. Então você transformou a estratégia em uma tática. E onde é que você vai treinar a sua tática? No jogo treino. Sem o adversário, ainda não é o operacional. O operacional vai ser no jogo. Mas você treina a sua tática com o seu time reserva e faz como se, tenta simular como se o seu time reserva fosse o time adversário. E aí põe um time reserva para simular algumas jogadas que são típicas do time adversário para você reagir. E o operacional é no dia do jogo. No dia do jogo, a sua estratégia está dando certo? A sua tática está correta? Senão você altera, você vai trocar jogadores, porque aqueles jogadores que você colocou eventualmente não estão funcionando naquela operação que você montou para aquele jogo. Ou o time adversário apareceu com uma estratégia diferente. Mudou a escalação. Por isso que os times, muitas vezes, e sobretudo mais próximos de decisão, eles vão alterando as suas escalações para eles mudarem a sua estratégia e o time adversário só saber isso no dia do jogo. Ter essa surpresa. Lembra do que a gente falou na aula passada? Um dos fundamentos da estratégia e a criatividade, e segundo o velho general Xenofonte, o velho estratego, estratégia é a arte de surpreender o adversário. Então, quanto mais você conseguir colocar o ingrediente, futebol é uma caixinha de surpresa, já ouviu essa frase? Genial! Futebol é uma caixinha de surpresa. Você enganar o adversário. Né? Por isso que no futebol, o drible é importante, a jogada improvisada, que o jogador, vez ou outra, fala assim, não, agora eu vou descumprir a tática para a qual eu fui treinado, a estratégia do time, e vou avançar, vou fazer a jogada, vou tentar um drible, vou surpreender, eu sou um zagueiro, vou dar uma de atacante aqui. Você cria um elemento surpresa que pode criar um resultado positivo. Na Copa de 58, o Nilton Santos fazia isso para desespero do técnico, porque ele foi o primeiro lateral a inventar essa coisa do lateral apoiar o ataque, subir para o ataque, dar uma de ponta, fazer cruzamento, se enfiar no meio da área dos adversários, e o técnico ficava desesperado. Quem é que vai cobrir o Nilton Santos quando o time adversário pegar a bola? Mas era um efeito surpresa importante. O Amir Klink dá vários exemplos aí nos livros dele, do tático, do estratégico operacional. Não é muito a praia dele. O pessoal se aproveitou da experiência dele, dos casos que ele tinha para contar, um pouco para raciocinar sobre isso. Como é que você pega e combina o estratégico, o tático, o operacional? Ele não usa muito essas expressões. Depois ele aprendeu, quando ele começou a ser demandado sobre isso, deu para ver que ele aprendeu. Eu ontem, num curso para o pessoal da Camex, numa oficina, na verdade, falei um pouquinho sobre isso, porque eles estão com problemas parecidos. Eles precisam definir, eles têm 8 GTs para redesenhar a política de apoio à exportação. Eles têm 8 GTs. Um dos GTs está justamente, é o GT de governança. Então eles estão fazendo um pente fino. Ah, já deu 9:10. Ah, não, tá certo. É 9:30 que a gente faz o intervalo. Eles estão fazendo um pente fino na governança deles para ver o seguinte: quem é de área estratégica que está cuidando de coisas que são do âmbito tático? Quem é que está no âmbito tático e que deveria cuidando de coisas que são operacionais? Problema típico de qualquer organização governamental ou mesmo empresarial. Né? E até nas nossas famílias a gente tem essa divisão. Os momentos estratégicos a gente desperdiça, os táticos e operacionais. Aí eu sugeri para eles darem uma olhada em um programa que passa na Bandeirantes, mas está no YouTube, que eu sou fã desse programa, chamado Pesadelo na Cozinha, com aquele chefe de cozinha chamado Eric Jacquin. Alguém já viu aí esse programa? Não? O Jacquin. Já viu, Bauer? É muito engraçado, né? É melhor do que o MasterChef, né? Não, eu acho melhor do que o, bem melhor do que o MasterChef, eu não costumo assistir muito, não. Mas Pesadelo da Cozinha. Já viu, Bruno, também? Ele pega, ele vai num restaurante, exatamente isso que o Bauer falou, vai num restaurante bem, bem pé sujo mesmo. O restaurante está falindo, o restaurante tá alguns problemas. O restaurante está, ao mesmo tempo, falindo, presta um péssimo atendimento, a cozinha é suja, o restaurante está caindo aos pedaços porque o pessoal também não tem dinheiro. Falta material, os equipamentos são velhos. Em geral, eles escolhem esses restaurantes. Os cozinheiros são todos amadores, assim, brigam o tempo inteiro, completamente desagregados. O dono não sabe chefiar, no máximo ele sabe estressar a equipe como um todo. E as coisas, o que precisava comprar não é comprado, o que é comprado é mal acondicionado, a comida estraga. Então tem uns episódios bem, bem barra pesada, bem trash. E é naquele estilo, assim, dá para ver que também que tem um teatro ali no meio, mas em geral o teatro funciona e as pessoas acabam de fato se estressando porque os problemas são reais. Então os donos caem em desespero, brigam com o Jacquin no meio do programa, se arrependem de tê-lo levado para lá. O pessoal da cozinha se estressa, briga, quase puxa a faca um para o outro e tudo. E, mas o que eu acho ali que dá para, que além da diversão, o programa é uma boa aula de planejamento estratégico e da diferença, mais do que isso, da diferença entre estratégia, entre o estratégico, o tático e o operacional. A primeira cena dos episódios, de todos os episódios da série, é ele andando pela rua, procurando o um restaurante na rua. Entra, aí ele vai olhando as paredes, o teto, a luz, passa o dedo na mesa e vê se está sujo ou não. Aí espera até chegar alguém para atender, o tempo que demora para alguém para atender, aí ele pede o cardápio. Isso ele vai contando, ele já está fazendo uma análise situacional. Uma análise situacional. Pede o cardápio. Aí pede uma sugestão do cardápio. Normalmente vem o dono do restaurante. Na maioria dos casos, o dono do restaurante é um dos atendentes também. Quando ele não é o caixa, é um dos atendentes. Normalmente é um dos atendentes. E aí ele começa a olhar, pede uma sugestão de prato. O dono dá uma sugestão de prato. Ele pede o prato começa a demorar a chegar. Quando chega aquela tragédia, né? O prato chega frio, a bebida chega quente, coisas que a gente já viu aí em restaurante. Aí, às vezes, já no primeiro encontro, o dono começa a brigar com ele como cliente, aí ele fala assim: você não está entendendo, estou aqui como cliente, é desse jeito que você trata os clientes. E ele vai anotando na cabeça os problemas que tem. Depois ele vai para dentro da cozinha para fazer uma análise ali do operacional, no dia a dia, no dia a dia. Depois disso, 2, 3 dias, ele faz uma conversa e o que que ele analisa e o que que ele fala? E olha o estratégico aí. Ele analisa o restaurante como um todo, inclusive na rua. Ele vai ver o seguinte: no, na rua tem outra hamburgueria? Vai que o restaurante é uma hamburgueria ou uma pizzaria. Quantas hamburguerias tem na rua? Quantas pizzarias? Será que não valeria a pena migrar de perfil? O restaurante migrar de perfil, virar uma cantina italiana, tudo bem, vai ter a pizza, mas vai ser um dos pratos, ou virar um restaurante de salada. Qual é o perfil do público que frequenta o restaurante? Ele conversa com os clientes, aí está gostando ou não? Primeira vez que você vem aqui. Isso é uma análise estratégica. Por quê? Porque eu estou olhando outros atores, eu estou olhando para além do que está na governança do restaurante. Eu não estou só olhando o restaurante, a qualidade do restaurante, vou fazer qualquer prato, não. Eu estou olhando a vizinhança, estou olhando o cliente. Eu olhei, aí sim eu começo a olhar para dentro do restaurante. Eu olho a capacidade daquela equipe de fazer coisas mais sofisticadas ou não, ou se a minha estratégia vai ser: eu vou simplificar esse cardápio e vou concentrar em alguns pratos. Se tem algum prato bem feito, eu vou apostar nesse prato como grande chamariz, o prato, um prato principal para cada dia, e vou concentrar a oferta desse restaurante nesses pratos, que vai facilitar a vida da cozinha também. Se eu posso fazer uns pratos ali em sequência, é muito melhor do que eu ter um restaurante que faz hambúrguer, pizza, macarronada, salada e tudo, e o grau de confusão tende a ser maior, a não ser que eu tenha uma grande equipe muito bem treinada para isso, o que não é o caso da maioria dos restaurantes, né? Então, percebeu o estratégico? O estratégico é isso, é a decisão que eu vou tomar sobre que tipo de aposta de futuro eu vou fazer em relação àquele restaurante. Como é que eu vou, com os recursos que esse restaurante tem, com o tamanho físico que esse restaurante tem, a quantidade de mesas, o público que frequenta, a concorrência que tem na rua, essa é a análise estratégica. Essa é a análise estratégica. Feita essa análise estratégica, eu vou fazer o meu planejamento e vou programar o meu planejamento para que ocorram algumas mudanças. E eu vou treinar, eu vou pactuar com a equipe: vamos fazer essas grandes mudanças? Tudo bem. Então, tomada essa decisão, eu vou treinar a equipe para operar essa mudança. Então, aí eu vou entrar no nível tático. Toda vez que eu faço oficina, seminário, quando eu não estou discutindo a estratégia, quando eu já não já passei, já superei a fase de definição estratégica, né? Então eu posso fazer curso para isso. Ah, eu preciso entender o que é estratégia, para o meu momento estratégico ser bem formado e para as pessoas conseguirem raciocinar bem sobre isso. Passou esse momento, eu vou para o nível tático, eu vou treinar a minha equipe a melhorar a sua organização e as formas de conduzir a sua operação. Depois que eu treinei a minha equipe, organizei ou reorganizei a minha equipe, comprei novos equipamentos, a compra de novos equipamentos estaria no nível tático também, né? Ou seja, são os recursos que eu preciso para treinar a minha equipe e colocar a minha equipe para funcionar, para operar. Comecei a fazer, eu estou na operação. Comecei a usar, liguei o computador, eu estou operando. Estou atendendo um cliente, eu estou operando, né? Se eu estou numa reuniãozinha treinando o garçom, falando assim: você está atendendo mal, você está atendendo devagar, você está se esquecendo do pedido, eu estou no plano tático. Essa é uma maneira, é uma sugestão que eu faço para vocês. Se vocês aprenderam outra forma de separar o estratégico, tático, operacional, possivelmente ela seja válida também. E se ela for clara, ótimo, né? Nos ensine aí uma maneira mais clara, porque em geral a gente vê uma grande confusão em relação a isso. Normalmente é muito comum se ver o seguinte: ah, o que é o estratégico? O estratégico é aquilo que de mais importante a gente faz na organização. Tá, tem fundamento, tem um bom fundamento isso. E combina com aquilo que nós na aula passada falamos, lembramos do quanto que o Matos martelava na importância da gente se fixar no estratégico e no importante, não nas urgências. O que que isso significa? Que eu tenho que manter o foco no meu propósito, no meu objetivo. Mas o estratégico não é, é o importante. Mas o que que é, aí é a grande pergunta, né? O que que é o importante? Eu, no fundo, eu só arranjei um sinônimo para o estratégico. O que que de fato é o estratégico? O que que de fato é o importante? O importante é aquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho que projetar e apostar para resolver meu grande problema, para resolver meu grande problema. O grande problema de um restaurante que chama o Jacquin no pesadelo e topa entrar no pesadelo da cozinha é: eu preciso sobreviver. Mas esse é o objetivo imediato do restaurante, né? Aí o restaurante vai aprender o seguinte: para você sobreviver, você não tem jeito, você precisa pensar que você deve se tornar um bom restaurante. Talvez você não tenha capacidade de se tornar um excelente restaurante, mas pelo menos um bom restaurante. As pessoas querem ir pelo menos num bom restaurante, um restaurante que consiga entregar o que está no cardápio, num tempo adequado, num preço razoável, com uma qualidade que seja satisfatória, né? Eu quero ser um bom restaurante. O que é o ser um bom restaurante? Eu conseguir atender bem a minha demanda, deixar o meu cliente satisfeito. Esse é o objetivo estratégico de qualquer restaurante. Qualquer restaurante, né? Qual que é o objetivo estratégico? Eu atender a minha demanda, deixar o meu cliente satisfeito. E aí eu suponho que as consequências na minha árvore explicativa lá de problemas, quando eu tenho um problema central resolvido, né, o meu problema central, meu restaurante não é um bom restaurante, eu não presto, traduzindo isso estrategicamente, eu não presto um bom atendimento ao meu cliente, a consequência disso é o cliente não volta, ele fala mal do restaurante, ele vai reclamar, ele vai lá no máximo quando ele não tem uma boa opção, e aí ele vai começar a analisar a relação custo-benefício do que ele come, ele vai passar a prestar mais atenção no preço, porque o preço vai ter que ser mais baixo para compensar o desgaste que eu tenho com o cliente, né? Então, isso tudo faz parte de um contexto estratégico. Quando eu passo a treinar a minha equipe, aí eu, né, e eu programo a minha estratégia para que ela funcione na minha equipe de forma integrada, eu consegui finalmente migrar para o tático e finalmente para o operacional. Em geral, eu poderia dizer também que a política cuida sobretudo do estratégico e das entregas que são estratégicas. Os programas cuidam daquilo que é tático, né? Daquilo que eu organizei e que vou preparar como uma tática, ou seja, como é que eu entrego esse programa na Federação Brasileira, com que municípios ou estados eu vou lidar. Então ali eu já tô programando, por isso que chama programa, né? Eu vou escalonar no tempo uma programação, uma entrega, um conjunto de iniciativas endereçadas a alguns atores. Alguns vão ser meus clientes, para usar essa linguagem aí empresarial, outros vão ser meus parceiros, alguns vão ser meus aliados e alguns vão ser os beneficiários daquele programa. E o programa, ele cuida de uma parte estratégica da política. Se ele não cuidasse de uma parte estratégica da política, ele não teria razão de existir, né? E finalmente, quando eu implemento o programa, para eu implementar a política, eu só posso fazer isso por meio de programas. Eu preciso de programas, tá? A política é a cabeça, a concepção que orienta aí o tronco também, mas eu preciso de braço, eu preciso de perna, eu preciso de programa. E na hora que eu começo a implementar, que as coisas começam a acontecer, na hora que eu compro, reúno os insumos, uso esses insumos, o arroz lá na cozinha do restaurante do Pesadelo na Cozinha, o arroz, o feijão, a carne, a batata, a salada, o material de limpeza, né? Os equipamentos, esses são os insumos. Quando eu coloco esses insumos para serem usados dentro da minha cozinha, eu comecei a parte operacional. Quando eu abro um edital do meu programa, eu comecei o operacional. Quando eu aceito a adesão de municípios, eu estou no operacional. Quando eu distribuo recursos do meu orçamento para que os municípios usem para implementar a política, eu fiz a minha primeira operação foi o edital, mas acionei o orçamento, usei o orçamento, eu fiz a minha segunda etapa operacional no meu processo. Então já desencadeei o meu processo. Eu já estou no meu ambiente operacional. Eu finalmente, quando eu estou no estratégico, eu estou no âmbito da governabilidade. Quando eu estou no programa, eu estou no âmbito da minha governança, estrito senso, na minha governança, o que eu posso fazer com os meus recursos. Quando eu comecei a operação, eu estou no âmbito da gestão. Eu comecei a gerir, por isso gestão, eu comecei a gerir insumos por meio de processos para entregar produtos, né? A minha primeira entrega são produtos. E numa sequência de entregas de produtos, eu vou colher resultados. Quando eu abro o restaurante num determinado dia e começo a minha operação, eu vou entregar daqui a pouco, quando chega o primeiro cliente, eu vou entregar o meu primeiro produto para ele. Meu primeiro almoço, meu primeiro café da manhã, minha primeira bebida. Né? A pessoa entra já pede uma bebida, vamos supor. Já entreguei o meu primeiro produto, a operação já começou a acontecer. Se esse cliente volta e se vários clientes entram, eu começo a ter os primeiros produtos. O primeiro produto do dia é o faturamento que eu tenho no dia. Né? Fora isso, os primeiros produtos são os produtos que eu entreguei para o cliente. O cliente comeu e, em troca, eu recebi dinheiro por isso. Depois de um mês, eu começo a poder analisar se esses clientes estão satisfeitos ou não, se eles estão fidelizados ou não. Eu começo a colher resultados de curto prazo ainda, não é um mês. Depois de um ano, eu começo a ter resultados de médio prazo. O restaurante se salvou da falência, é um bom resultado. É um bom resultado. Depois que eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos de restaurante, como alguns restaurantes aqui no Distrito Federal que fecharam aí na pandemia, alguns já vinham em dificuldades, mas depois de 20 anos, eu começo a ter impacto, eu começo a fazer parte da memória afetiva das pessoas. As pessoas passaram ali os seus aniversários, seu Dia das Mães. Quando as pessoas têm momentos especiais, elas vão dedicar o seu tempo, olha que coisa preciosa, a levar sua mãe, a levar sua esposa, a levar a namorada, a levar os filhos para aquele restaurante. Olha o ganho que eu, depois de um tempo de testar aquele restaurante, tive nessa relação estratégica, né? O que era o pesadelo na cozinha virou um sonho. Eu começo a ter uma relação muito mais de longo prazo com aquele cliente. O cliente decorou o nome do garçom. Né? Teve isso aí na pandemia, o pessoal sentindo saudade de garçom, de boteco, que é o grande consultório sentimental para muita gente, né? Não é à toa que cumpre essa função social, essa função pública também em relação a isso. Ou seja, quando um restaurante, quando um produto, quando um parque de diversões, quando um cinema passa a fazer parte da sua memória afetiva, perfeito, excelente. É isso que a gente deveria projetar para as nossas políticas e programas também. Eu consegui me relacionar, interagir de forma tão precisa, tão específica e tão redonda com o meu público, que eu passei a fazer parte da vida daquela pessoa. Essa é a maneira que eu gosto de usar para explicar a relação entre o estratégico, o tático e o operacional, para que, aí depois vocês me digam, para que essas coisas façam sentido. E para que a gente, quando migra do estratégico para o tático e do tático para o operacional, consiga enxergar lá na ponta o que eu estou fazendo e a importância que tem aquilo que eu estou fazendo naquele segundo exato, quando eu sou um garçom e estou entregando um prato para um cliente, quando eu estou na cozinha e estou preparando um almoço, quando eu estou no ministério fazendo um edital. Então essa tarefa operacional, que muitas vezes a gente imagina, muitas vezes a gente deprecia inclusive o sentido operacional, o operacional é quem resolve a parada do estratégico. O operacional é que faz tudo aquilo valer a pena. Né? O operacional é que torna possível a entrega que eu previ lá atrás no estratégico. Ai do estratégico que se descuida do operacional. E ai do operacional que não tem sentido estratégico. Esse é o grande segredo, né? A grande caixinha de surpresa dessas três coisas que estão combinadas. Faz sentido isso ou não? O como é que eu faço isso, quais são os recursos que eu uso, quem são os aliados que eu vou chamar para que essa visão se concretize. E, finalmente, como é que eu faço para que isso aconteça? O caso lá da Polaroid que a gente viu na aula passada, a filha do dono lá da Polaroid teve essa visão. Ah, por que não imprime? Ah, por que já não sai a foto aqui? Eu bati a foto, por que já não sai aqui? Aí o sujeito junta os seus aliados, os seus especialistas para pensar no problema, para pensar nessa situação, e entrega. E aí vai cair numa operação de montagem da máquina para entregar. Mas é exatamente isso. O velho estratego, ele era o general que muitas vezes ele não ia, na maioria das vezes ele não ia para o campo de batalha, ficava naquela mesa de operações, o teatro de operações, que é chamado teatro de operações, onde você tem uma grande mesa, abre um grande mapa, pega algumas pedrinhas ou pega alguns soldadinhos de chumbo para ficar simulando seus exércitos, e ele apresenta a sua estratégia. Ou seja, como é que nós vamos pegar os nossos generais, dispor os nossos generais para ganhar uma batalha aqui, outra aqui e outra aqui. Se nós ganharmos pelo menos essas duas batalhas, a gente cerca esse exército aqui que eventualmente perca essa batalha que é mais difícil e a gente finalmente ganha a guerra. Terminada a guerra, para que se ganha a guerra? Não é para simplesmente fazer uma guerra, você quer dominar um território. Como é que eu vou dominar um território? E aí muitas vezes o estratego se tornava um governador de território, ele acabava tendo inclusive ascendência política sobre o império que era responsável por aquela conquista, mas a grande tarefa dele a partir de então seria, passaria a ser uma tarefa de ordem eminentemente política. A guerra, já dizia o Clausewitz, a guerra é a política por outros meios, ou seja, a guerra é um dos instrumentos de dominação que, infelizmente, impérios, repúblicas, estados nacionais utilizaram para dominar outros povos, em geral, da maneira mais horrorosa possível, da maneira mais hedionda possível. Mas é daí que a gente extraiu essa ideia de estratégia. E, no fundo, o que eles querem é dominar aquilo no longo prazo. Então, o estratégico tem que mirar em um grande problema e em algo do longo prazo. Se você não tem nenhum interesse no território em dominar uma determinada situação, vamos pensar o problema como nosso grande adversário, e não pessoas, e não atores, e não organizações, ou seja, o nosso grande adversário em políticas públicas, em regimes democráticos, entre pessoas civilizadas, que tem um pingo de respeito sobre coisas que são caras aí a todo mundo, respeito à vida, à dignidade das pessoas, ou seja, o nosso grande adversário não são pessoas, são problemas. A gente quer superar esses problemas. Esses problemas são grandes. Para que a gente supere, a gente precisa quebrar esses problemas em partes menores e projetar uma solução que só vai vir no longo prazo. Ele é um problema tão grande, tão entranhado, tão complexo, que a gente vai... Ele é um problema de 500 anos, muitas vezes. Então nós vamos precisar, não é de um ano, não é de dois anos, não é às vezes nem de 10 anos. Nós vamos precisar de 4, 8, 10 anos para começar a mexer, a tirar esse problema do lugar. Esse problema é uma montanha gigantesca. Então vai ser muito caminhãozinho de terra que nós vamos ter que utilizar para mudar essa montanha de lugar, para pelo menos fazer uma abertura nessa montanha para dar passagem para aquele nosso projeto. Mas é por isso que no planejamento da política a gente tem que mirar o longo prazo, inclusive para a gente não ser pego numa armadilha que é projetar resultados de curto prazo para problemas que precisam de uma maturação de longo prazo. No curto prazo, nós vamos colher o quê? Produtos e resultados. Impactos, em geral, nós só vamos colher no longo prazo. E quanto antes a gente deixar claro isso, tiver isso claro no nosso planejamento e na definição da nossa estratégia, para programar a nossa estratégia, tanto mais inteligentes nós seremos para lidar com demandas que vão dizer o seguinte: ah, você prometeu mundos e fundos e não entregou nada, ou entregou muito pouco. Não, nós entregamos exatamente aquilo que a gente imaginou que fosse possível entregar, tendo em vista que esse é um problema difícil, complexo, e sobre o qual a gente tem uma governança muito limitada, muito estreita. Um grande problema, né? Os nossos governos, eles são muito fragmentados. Então, como é que você faz um PPA em que, tudo bem, aparecem ali as dimensões estratégicas e tudo, mas depois você vai montar os programas são por ministério, o que não necessariamente tem problema, mas nos ministérios esses programas são tocados de forma completamente fragmentada também. E aí você tem uma série de programas em sobreposição fazendo, às vezes, exatamente as mesmas entregas de outros programas, de outros ministérios, que não só não se conversam, como na maioria das vezes, eles nem sabem que tem um ministério vizinho, um bloco vizinho fazendo a mesma coisa. Sequer essa parte de vamos ver quem é que já não está fazendo isso, e se de repente a gente gasta o nosso dinheiro, dedica o nosso dinheiro para uma outra coisa mais otimizada, para atender uma demanda que não está sendo satisfeita, né? Então tem isso. A outra questão fundamental é essa, é a quebra também de continuidade, e que é um problema político importante e que a gente tem que, de alguma maneira, lidar com ele, saber lidar com ele, como é que atua nesse problema dessa forma aí. Essa é uma situação, um problema muito, muito recorrente, né? Muito presente na organização das políticas e dos programas. Toda vez que você tem um ministro novo, o ministro, em geral, tem uma carreira política, ele quer se projetar e ele quer deixar uma marca, ele quer fazer uma mudança na política, no programa. Então, se é uma mudança só de nome, eu até não vejo tanto problema, sabe? Alguém pode dizer, ah, mas você não vai dar o mérito para o cara que está entrando, não está dando mérito para o pessoal que saiu. Às vezes o pessoal que entrou derrotando o pessoal que saiu. Eu entendo isso. E se alguma razão a população, em algum momento, foi levada a acreditar que era importante quebrar a continuidade de determinado governo, faz parte da democracia. E se a pessoa que entra muda só o nome, menos mal, menos mal. O problema é quando entra e para tudo, fica uma paralisia e entra uma coisa que não só reverte, desfaz coisas anteriores que estavam dando certo, como quando coloca no lugar coisas completamente disparatadas, sem base em evidências, sem teoria do programa, desfazendo um longo aprendizado e um longo esforço feito, aí não é pelo ministro anterior, feito por uma grande equipe de gestores, de dirigentes que são do quadro do serviço público, que estruturaram estratégias, normativos, que fizeram entregas que precisam de um ciclo de maturação para não ser interrompido, justamente para a gente avaliar se esse programa, se essa política dá ou não resultado, e muitas vezes a gente já tem sinais de que isso está sendo resultado. Esse é o grande, a meu ver, esse é o grande prejuízo. Se entra alguém que deixa as coisas funcionando e pensa assim, vamos só mudar o slogan e vamos mudar o nome da política, tudo bem. Mas, em geral, não é isso o que a gente vê. A gente vê uma política que, às vezes, até mantém a entrega, mas modifica por completo os instrumentos, modifica por completo as regras, e ao invés de melhorar, piora e desativa determinadas coisas para abastecer um determinado programa que você não sabe se vai dar muito certo. E esse eu acho que é o grande problema. Seria bacana se a gente convencesse, se a gente conseguisse ter interlocução para convencer estrategicamente que para aquele que está entrando, ele vai colher resultados mais robustos e mais rápidos se ele mantiver pelo menos 80% de uma estratégia que estava em curso e mudando algumas coisas que vão dar ainda um crédito para ele. Que a gente também tem que pensar com a cabeça do político, assim, como é que a gente cria um entusiasmo nesse cara que entrou para manter esse programa? Essa é a pergunta estratégica. Como é que esse cara que entrou, que é um cara com a pá virada com o governo que saiu, seja o governo federal, estadual, municipal, a gente está agora em eleições municipais aí na maioria do país. Como é que a gente consegue convencer esse cara que está entrando agora e que está com a pá virada com relação à turma que saiu, de que algumas coisas valem a pena e de que ele pode fazer boas coisas sem parecer um charlatão? Pelo contrário, tendo um papel importante, eventualmente, para fazer coisas que não deram, que não foram possíveis de se fazer no passado, né? E se aproveitando de que boa parte das coisas já estão prontas, a bola está na marca do pênalti para ele chutar. Essa é uma boa abordagem do problema, uma boa maneira de tentar convencer, né? Então precisa ter alguém, precisa ganhar muitas vezes alguém com interlocução com esse dirigente maior para convencer o cara disso, para dizer, olha, nós entendemos esse jogo. Lembra do Marx falando? Você precisa entender o jogo. O jogo é esse. Como é que a gente usa determinados argumentos, entendendo esse jogo, para dizer, esse jogo te interessa, sujeito, né? Ó, pessoa, esse jogo te interessa. Você tem certeza que você vai entrar por essa linha? O ruim é quando a pessoa chega já com uma ideia pré-fabricada e muitas vezes ocorre um processo de captura, que é muito comum, um processo que está explicado ali na Garbage Can Theory, né, na teoria da lata de lixo, ou seja, o sujeito já vem com uma solução pronta, pré-fabricada, que já tem um fornecedor por trás. Essa solução não é uma solução amigável, não é uma solução em busca de um problema. Não se casa com o nosso problema, vai ser um problema a mais, mas tem alguém por trás do cara querendo vender aquela solução, né? E às vezes é ele próprio que desenvolveu um programa no município. Esse programa, supostamente, ele acha que deu muito certo no município dele, era a marca registrada pela qual ele foi projetado deputado, senador ou ministro, e ele quer de qualquer jeito emplacar isso no governo federal ou no governo estadual, o que seja, né? E às vezes e tem esse problema de viés. É uma solução em busca de um problema. Uma solução que é um viés de seleção. Você vai estruturar uma política com base em uma solução. Uma péssima ideia, um péssimo jeito de você começar a desenhar uma política pública.